Eu vou ser como a topeira, eu vou ser como a topeira que esburaca. Penitência diz a hidra, penitência diz a hidra quando há seca. Eu vou ser como a jiboia, eu vou ser como a jiboia que atormenta. Não há luz que não se veja, não há luz que não se veja da charneca. E não me digas que agora, e não me digas que agora estás à espera. Penitência diz a hidra, penitência diz a hidra quando há seca. E se te enfias na toca, e se te enfias na toca, és como ela. Quero-me à minha vontade, quero-me à minha vontade, não na tua. Oh hidra, diz-me a verdade, oh hidra, diz-me a verdade, nua e crua. Mais vale dar numa sarjeta, mais vale dar numa sarjeta que na mão de quem nos inveja a vida, de quem nos inveja a vida e tira o pão.